discussão que esse comitê a nível federal está fazendo é discussão de programa, discussão de lei. Né? Então, uma coisa é lei, outra coisa é programa, que é o que a Ana estava dizendo. Né? Então, a ideia é que nessa discussão do comitê do cooperativismo social, a gente, então, dentro dessa proposta de lei, use a lei de 2012 para 7 pessoas e que seja a cooperativa mista de 50% mais um. Só que não é isso, é uma proposta ainda para ver, então, se dentro dessas 7 pessoas, 4 são pessoas que têm benefícios e 3 não. Né? Então, como legalizar e não perder o benefício? Essa é a discussão que a gente faz. Né? Isso é proposta. Só que a ideia é a gente, a comissão, faltou a comissão apresentar, no sentido que a ideia também é formar. Né? É também a gente promover que dentro do setorial as formações, por isso que isso vai juntar com outra comissão, que é justamente como é que a gente vai entender, né, enquanto pessoas que fazem parte das redes, dos grupos, pessoas que trabalham, né, como é que a gente vai entender tudo isso e como a gente vai propor? O que a Ana disse é que você tinha feito algumas perguntas que agora você diz em termos de pontuações, né? No que a comissão fez um levantamento que fortaleceria e o que não fortaleceria. Na verdade, já está pronto. Isso é uma ideia a se fazer. É uma ideia a se fazer, porque o que foi apresentado pela comissão é entender a lei, entender o programa e ver aonde isso tem que ser inserido. Onde tem que ser inserido? Na proposta de lei geral, federal, no Congresso, e na lei municipal. Então tem uma lei municipal, né? Estadual. Estadual também, muito bem. Então você vai para o federal, para o estadual e municipal, pensando em propostas uniformes. Tem uma pergunta. Não fica muito bagunçado, senão. Tem uma pergunta. E aí